Tem que ter fé pra ser vida longa. Alô Brasil, Tio Bill na área, Camila CDD, é nóis. DJ Tony, yeah, formação clássica. Só há muito tempo na pista, sempre trabalhando pelo meu nome na lista. Moleque, tu não sabe de onde eu venho, fica de olho grande nos bagulho que eu tenho. Infechoso, já tamo ligado na sua. Fala pra caralho sem razão, depois recua. Só de butuca de plantão, conspirando em rede social, fica na vacilação. Proceder de garoto frouxo, dando os papos quando sabe que pode acabar com o olho roxo. Se amarra numa intriga, deselegante, cheio de ódio com a história dos niggas. A gente fez, a gente faz, isso é fato. Se depender de nós, vai ficar no anonimato. Quer tomar remédio? Então vai. Comecei a fazer rap e você tava no saco de papai. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Só. Vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa. Falador passa mal, passando vergonha na presença de geral. Não sei de onde você veio, já ficou sem graça pela saco, então para que tá feio. Usa a internet para ser polêmico, depois limpa o dedo com papel higiênico. Não respeita quem no rap já fez hino, conspirador com atitude de menino. Valorizo tudo que eu sei, cresci ouvindo da Brett, de Nadir, NWA. Não coleciono um inimigo, mas se mexer com meu irmão, minha família vai mexer comigo. Preta, bela, cria, sou descendente de africano e da CDD sou cria, yeah. Falar do que não sabe é coisa feia, tipo fofoqueiro falador da vida alheia. Então vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa. Pegou a visão. Tem que ser monstrão, fala o que quer, depois da marcha ré. Yeah, MV Bill tá em casa, Camila CDD. A gente tava acordado trabalhando pra caralho enquanto você dormiu. Já tá na mancada, pra nós você não passa de um comédia. Já sou velha, guarda velha escola, não gosto de fazer média. Calúnia com o nome dos liga, pode acabar em tragédia. Nem tudo que faço na vida aparece no meu Wikipedia. Pensamento ultrapassado, fica na torcida pro processo dar errado. Sai que tá mandado, deixa a gente caminhar. Já tava no combate antes de você chegar. E se quiser falar que fale, mas não venha com mentira. O meu anjo não pare, sei que vagabundo pira. Aqui tio Pio, porque ideia sem delonga. Sou Camila CDD, chapa preta, vida longa. Se liga então, vida longa. Nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa, vida longa, nós somos. Vida longa.